escolheu a nossa estação. E é pra você a nossa programação. Estar ao seu lado é o que a gente sempre quis. Pode apostar, é isso que nos faz feliz. Responda quando alguém te perguntar. Sou mais Super Honda, sou mais Super Honda. Tem música, esporte, tem informação. Tem tradicionalismo, tem opinião. E nessa parceria de amizade e união, somos sua companhia, você é nossa motivação. Responda quando alguém te perguntar. Sou mais Super Honda, sou mais Super Honda. Vem comigo assim, ó! Responda quando alguém te perguntar. Sou mais Super Honda, sou mais Super Honda. Somos mais você e você é mais Super Honda. No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 19 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira. Hoje com uma programação especial. Porque hoje a gente faz o primeiro debate entre os candidatos a vice-prefeito do município de Chapecó. Sim, a Rádio Supercontá vê a importância, a grandeza, né? Desse debate pela grandeza do município. A gente não pode ignorar. E historicamente, Chapecó, né? Vai se escrevendo de uma forma em que vice assume. Então, não podemos jamais colocar a figura do vice no segundo plano ou entender que ele seja menos importante. Eu vou dar uma repassada no que entendemos como seriam as melhores regras de acordo com as assessorias de cada candidatura. Fizemos reunião. Então, a melhor forma de conduzir o debate. Nesse primeiro bloco, vão ser perguntas elaboradas pela produção do programa. Então, são duas perguntas, um tempo interessante, para que a gente consiga entender o próprio entendimento, né, de cada candidato a vice-prefeito sobre si, sobre a cidade. No segundo bloco, o debate em si. Ah, então, os candidatos vão fazer perguntas entre si. E no terceiro bloco, agora, então, atenção, é o tempo da pergunta do ouvinte. Muito interessante. Portanto, o que acontece? Nós utilizamos, de acordo aqui com as assessorias das campanhas, o formato e-mail. Se você tem uma pergunta a fazer, aí os candidatos todos vão responder a essa pergunta. Portanto, se você tem alguma pergunta de interesse para o município, de interesse para o seu bairro, uma pergunta de interesse comum, enfim, você encaminha via e-mail a partir de agora. Aqui para a Rádio Superconda. Superconda@superconda.com.br é o nosso e-mail. Encaminhe a sua pergunta e no terceiro bloco, então, na medida em que o tempo permitir, a gente faz as perguntas para os três candidatos. O direito de resposta eu já agradeço, sempre presente, sempre com uma boa vontade. Tenho que agradecer mesmo a OAB, Subseção de Chapecó, estão presentes aqui. Então, eles é que vão fazer essa avaliação, caso o candidato se sinta ofendido, sinta vítima de alguma situação em que haja efetivamente comprovação por parte da OAB, a OAB concede o direito de resposta. Portanto, e pela ordem de sorteio, nós temos então aqui, o primeiro a responder as perguntas é o candidato Gui Pereira. O segundo a responder as perguntas é o candidato Gilberto Anhulim. E o terceiro a responder as perguntas nesse primeiro bloco, de acordo com o sorteio, é o candidato Hélio Sella. Pois bem, vamos lá então. São 3 minutos nesse primeiro bloco para as respostas. E a primeira questão é a seguinte: o vice-prefeito é o sucessor do prefeito em casos de vacância do cargo e o substituto em casos de licença ou impedimento. E nesses 3 minutos iniciais, enfim, aqui repito, pelo sorteio feito, além de uma rápida apresentação, da saudação, do bom dia, a gente pede para que cada candidato comente as chamadas fases do vice-prefeito. Elas foram elencadas pela Comissão Nacional dos Vice-Prefeitos, uma matéria muito interessante que diz o seguinte, 2 pontos. A primeira fase é a fase pré-eleitoral, chamada fase de valorização. Nessa fase, todos os candidatos a vice já passaram por ela, é a fase em que se procura o candidato ideal. Se quer, então, o vice-prefeito que preencha todos os requisitos, que seja melhor, que seja igual ao candidato a prefeito. A segunda fase é a chamada fase de estabilização. É a fase que vocês passam agora. O que que é? É quando o candidato participa ativamente de todos os eventos da campanha eleitoral, junto com o candidato a prefeito. A terceira fase é a fase pós-eleitoral. E aí chamam essa fase da fase de desvalorização. É marcada pelo esquecimento, pela frieza no relacionamento com o prefeito eleito, falta definição de atividades, falta integração, falta o efetivo desempenho na administração municipal. O que que acontece com o vice nessa fase? Acaba ficando sem competência e sem poder para qualquer decisão na esfera administrativa. Então, esse é tipo um estudo psicológico feito com a condição do vice-prefeito no Brasil. Portanto, pela ordem de sorteio, bom dia, Gui Pereira, coligação Chapecó Pode Mais, a candidata à prefeita é Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo e a gente começa a contar o seu tempo para a sua saudação, o seu bom dia e o seu entendimento sobre essas 3 fases, se essas fases vão, né, se completar dessa forma como eu descrevi aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia ao diretor dessa empresa, doutor Alfredo Lang. Bom dia ao Hélio Sella, bom dia ao Gilberto, bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse debate, um bom dia muito especial aos ouvintes. Eu queria, abrindo essa fase, dizer que na fase anterior à candidatura a vice-prefeito, eu construí uma candidatura a prefeito. E naquele momento a gente houve muitas discussões durante um período muito longo. E mais tarde, em função da circunstância das coligações, eu fui candidato a vice-prefeito. Mas quero dizer a todos que estão nos ouvindo que estou muito preparado para essa função de vice-prefeito. Me preparei de uma forma que quero ajudar o desenvolvimento de Chapecó. De que forma? Colocar minha experiência como homem que saiu do campo, do trabalho árduo, foi para construção civil, trabalhei 18 anos com carteira assinada, e depois fui para o comércio e para a pecuária. E, então, tenho uma longa experiência, quero colocar essa experiência em prol de Chapecó para ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. E também, nessa área da desenvolvimento econômico, quero dizer que me sinto muito orgulhoso de fazer parte do desenvolvimento de Chapecó, que tem a minha empresa, gera emprego, e sempre a gente aprendeu ao longo da vida, que passamos por diversas crises. Não é só essa crise que está hoje aí, que está todo mundo comentando, mas eu participei de diversas crises. E todas elas com muita cautela, com muita sabedoria, com muita dedicação, nós fomos vencendo. E chegamos onde estamos hoje. Então, a gente pode se contar feliz, satisfeito por aquilo que a gente construiu. Também tenho uma experiência muito grande na área da agricultura. Quero também levar a nossa prefeita, Luciane Carminati, essa experiência da agricultura. Nosso agricultor precisa de amparo, precisa de ajuda. e eu quero contribuir com essa experiência, com esse trabalho que ao longo da minha vida eu construí. Ok, obrigado. O candidato tem até 3 minutos, né? Pode utilizá-los ou não. A gente vai fazendo aqui a sinalização com as plaquinhas. E agora, pela ordem de sorteio, o segundo candidato a responder é Gilberto Anilim, Chapecó Novos Tempos. O candidato a prefeito é o César Valduga. Da mesma forma, eu fiz aqui uma pergunta que é quase um estudo psicológico, né? Dos fenômenos, o que acontecem com as candidaturas no Brasil, essas três fases. Então, nesses 3 minutos, seja bem-vindo, candidato. A saudação inicial, que considerar interessante para se apresentar, e esse entendimento é o tem que ser assim, tem que cair na fase mesmo, na terceira fase mais triste, que é a fase do afastamento, do esfriamento ou do esquecimento. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel, bom dia, ouvintes, também aos demais funcionários e técnicos aqui da emissora Super Condá, também cumprimentar aqui Hélio Sela, candidato a vice-prefeito, Gui Pereira também, candidato a vice-prefeito, os quais eu saúdo e digo assim que felicidade ter aqui mais 2 candidatos e que aceitaram o desafio de fazer esse exercício de cidadania, de dialogar, de poder construir as opções e colocar ao povo chapecoense esse debate político nesse momento em que o país atravessa por um momento de debate de como a política pode ajudar a gente, como a política deve ser exercida, e o povo está muito atento. E isso é importante colocar aqui, que a gente tem feito essas caminhadas e conversado com a população, e o interesse é grande para esse momento de escolha do prefeito e vice de Chapecó. Dizer também que eu sou Gilberto Zanolin, nascido em Concórdia, formado em engenharia mecânica, com uma tradição da família minha, família pequena, família com muita luta para conquistar o espaço, e fiz dessa luta da minha família a minha luta de vida ao longo desses meus 56 anos, aonde busquei as oportunidades e também fui conquistando em função do trabalho feito como engenheiro, depois como professor e também como dirigente universitário, talvez mais aqui na cidade de Chapecó por longos 31 anos já. E desse trabalho todo resulta também essa aproximação agora da política para colaborar com Valduga, PMDB, PCdoB, nessa trajetória de construção para o momento das eleições aqui em 2016. E indo diretamente a este assunto da pergunta, nós temos aqui realmente, acho que o estudo técnico sempre é bom trazê-lo para que a gente possa debater e não ficar no achismo. E o estudo técnico traz realmente esse elemento. E o elemento que eu queria centrar, talvez bem colocado da primeira e segunda fase, é a terceira fase pós-eleitoral, que ela talvez, a frieza que tu destacou aqui, a definição de atividades, ela está muito no sentido de como a proatividade de um vice-prefeito estar em conquistar o seu espaço. O espaço não é dado, não é achado, não vem do céu. É da luta, é do trabalho. E nessa opção, Gilberto e Valduga, nós temos feito esse trabalho conjunto já na campanha. E também vamos fazê-lo durante o trabalho como prefeito e vice ao longo dos próximos 4 anos, a partir de 2017. Com proatividade e conquistando o espaço do vice-prefeito, colaborando nas ações necessárias que o prefeito deseja, que o município deseja, que a população espera. É isso, então, que eu queria afirmar. Ok, obrigada. Da mesma forma, quero saudar, dar o bom dia para Hélio Sela, candidato a vice-prefeito pela coligação Somos Todos Chapecó, candidato a prefeito Luciano Buligon. Seja bem-vindo, e também fazer esse exercício, além da apresentação, todos os 3 candidatos a prefeito estiveram aqui no Estúdio Condá e todos afirmaram, vamos cumprir o mandato na integralidade. E aí eu já fiz essa brincadeira até a época, eu falei, pois é, então o que é que vai caber ao vice? Vai caber o esfriamento da terceira fase? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia Raquel, no programa Estúdio Condá. Um bom dia aqui ao Gilberto, ao Gui, que nos acompanha junto hoje nesse debate, muito especial, por sinal. Bom dia a todos os ouvintes da Super Condá, toda a família Lang, todo o pessoal do interior que está nos ouvindo, nosso pessoal lá da Colônia Sela, todo o interior, que nos brilha nesta manhã. E Nesse momento, Raquel, me apresentando, já me apresentei, mas novamente estou me apresentando como Hélio Sela, fui candidato, tive dois mandatos de vereador em Chapecó, fui vice-prefeito, fui prefeito João Rodrigues na época, nunca fui deixado de lado, nós tivemos o nosso espaço ocupado, desde lá nós viemos trabalhando nesse sentido. Mas eu acredito que voltei à vida pública depois de 8 anos, justamente pela experiência que a gente adquiriu, nesse meu já ter prestado uma ficha de serviços à comunidade chapecoense, e volto agora junto com o Luciano Buligão para complementar a nossa dupla frente à nossa comunidade. E já estamos na caminhada junto com o prefeito Buligão, estamos caminhando tranquilamente na campanha eleitoral, discutindo os assuntos, conversando com a população. A campanha está muito boa, estamos muito felizes de estar do lado do Buligão. A competência que eu acreditei, e já falei várias vezes para o Buligão, que acredito no seu trabalho, como acredito no meu trabalho também, o que eu posso oferecer para ele nessa caminhada. E quanto à participação do governo, o nosso prefeito Buligão já mostrou interesse que vai cumprir esses 48 meses de mandato. E não seria diferente, nós somos o vice, mas nós vamos ter uma participação muito fidelizada junto com o prefeito. Isso nós já discutimos, a participação, o espaço do vice-prefeito na condução dos assuntos, depois para ter, inclusive, acompanhamento, e quando precisar substituí-lo, em qualquer hora a gente está já preparado para esse assunto. Então nós temos conversado muito sobre isso, e eu quero dizer para vocês aqui que quero ser fiel ao prefeito Buligão, quero ser fiel com a sociedade, a fidelidade com a sociedade, com a família, com a comunidade toda, com todas as pessoas, em cumprir meu mandato ao lado do Buligão. E aí cumprir, lógico, ocupar o meu espaço de acordo com que, como vice-prefeito, me comportar como vice-prefeito, mas ocupando o meu espaço e ajudando na administração para o nosso prefeito. Ok, obrigada pela resposta. A gente vai agora à pergunta número 2, sempre nesse contexto, tentando entender a função de cada um, o que pretende fazer e como se dá a relação. É uma relação muito íntima agora nessa fase de campanha, né? A gente vê um, vê outro junto, é uma cumplicidade, né? Mas a história às vezes nos mostra que depois os caminhos muitas vezes se separam, né? Então, é entender esse contexto. Nós vamos agora à segunda pergunta, também elaborada pela produção do programa. Tentamos ao máximo aproveitar o tempo, ficou tudo meio 2 em 1. Então, são 2 pontos também que a gente explora agora. Continuamos, permanece essa ordem. Quem responde é o Gui Pereira, a coligação Chapecó Pode Mais, a candidata é a Luciane Carminati, pelo Partido dos Trabalhadores. Gui, pretende assumir uma secretaria, porque pode vir a acontecer, pode entender que esse seja o melhor caminho, e se caso forem eleitos os dois, Luciane e Gui, já tem combinado a primeira ação a ser implantada logo que assumirem? Olha, eu quero responder a primeira pergunta. Eu, sinceramente, não tenho nenhum projeto de assumir uma secretaria. Eu quero é ajudar Chapecó, independente de ser vice-prefeito ou secretário. Eu quero prestar meu trabalho, ajudar com a minha experiência, com tudo aquilo que eu construí na minha vida. Quero, na iniciativa privada, eu aprendi a zelar pelas coisas. E o poder público a gente tem que zelar muito mais. Então eu quero estar lá para ajudar a Luciane, que é uma pessoa maravilhosa, né? Tenho andado com ela, conversado, tenho usado a campanha e tenho conhecido a Luciane, e tenho visto que nós temos no caminho certo, até porque a gente tem umas ideias muito parecidas, né? E nós temos então dentro desse projeto de fazer com que a gente ajude a crescer Chapecó, ajude a desenvolver Chapecó, porque Chapecó precisa. Tem tanta coisa fazendo em Chapecó. Quando a gente começa a andar nas comunidades, nos bairros, no interior, a gente fica até pensando e colocando uma interrogação na própria campanha da gente, o compromisso que nós temos assumindo Chapecó, e é com a população toda. Esse compromisso tem que ser cumprido. Então, Chapecó tem muitos problemas. E eu tenho colocado a todos aqueles que tenho conversado, tenho feito minhas reuniões, debatido, que problemas se enfrentam. Mas vamos resolver os problemas. Vamos ser eleito, Luciano, prefeito e eu vice-prefeito, para nós enfrentar os problemas de Chapecó. Nós não vamos lá bater nas costas da pessoa e dizer, pode deixar que nós vamos resolver. viremos as costas e não voltamos mais lá. Não. Na nossa administração, nós vamos procurar resolver os problemas que Chapecó precisa. Chapecó tem tanta coisa para resolver na saúde, na educação, na mobilidade urbana, e transporte urbano. Enfim, tem muitos e muitas situações para que a gente possa trabalhar e trabalhar muito. Eu entendo que só nós vamos resolver através do trabalho e da competência. A Luciana é uma pessoa muito competente, preparada para administrar Chapecó, e eu também, como já coloquei, estou preparado. E nós vamos construir um governo com pessoas técnicas, com pessoas capacitadas, um governo enxuto, né, que não, para não onerar os cofres públicos. Vamos fazer um levantamento de tudo aquilo que gera despesa para o município. E vamos analisar com muito carinho aquilo que nós podemos, né, diminuir e fazer com que a gente gere recurso para nós atender nossas demandas no nosso município. Ok, obrigada pela resposta. Da mesma forma, quem responde agora é Gilberto Anhulim, vice do César Valduga, PCdoB. Pretende assumir uma secretaria? Já decidiram isso ou não? E num segundo momento, caso eleitos, lógico, né? Já tem combinado com o candidato a prefeito a primeira ação a ser tomada assim que assumirem? Ok, com relação à estrutura da prefeitura, secretaria, primeiro nós precisamos fazer um diagnóstico de como vamos encontrar a prefeitura. Esperamos que a transição no mês de outubro, novembro e dezembro seja feita para que a gente possa tomar pé das questões que estão colocadas e estão em funcionamento. Então, esse é o grande desafio inicial, né? Terminou a eleição, é fazer uma transição, até porque quem está no governo tem ainda o exercício até o final do ano. E esse processo já tem mais estruturado na nossa proposta de governo uma organização de trabalhar por intersetorialidade. Quer dizer, as secretarias afins, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, é um grupo, quando a gente fala em desenvolvimento urbano, outro grupo, desenvolvimento humano e social, um outro grupo de secretarias que hoje são estruturadas na gestão, e um terceiro eixo que é a gestão pública e a participação. Então é nesse conjunto que a gente tem discutido, e a minha experiência de trabalho na universidade, de organização de equipes, de estruturação, de planejamento, está muito colocada no debate com o Valduga da função. Então, não necessariamente é a secretaria, mas é uma função para organizar e discutir, junto com esse movimento feito agora de Chapecó Novos Tempos, pela nossa coligação, para que a gente possa estruturar. Então, não está colocado secretaria, apesar de que as pessoas já olham isso muito na estrutura. E eu sempre trabalhei muito nos processos. Quais são os processos que nós temos que avançar? E nesses processos, a estrutura de governo, a gente pensa em uma estrutura eficiente e que possa produzir uma mudança de paradigma na gestão pública municipal. E nesse movimento, eu me coloco francamente, junto com o Valduga, nos debates que nós temos ido, que a gente quer fazer esse movimento em Chapecó. Senão não tem Chapecó Novos Tempos. Senão não tem Chapecó novamente fazendo mais do mesmo. E desse jeito, a primeira medida a ser feita realmente é, nessa transição, já dialogar com os servidores públicos municipais, que são realmente os que tocam a atividade na prefeitura, qual é a mudança de paradigma que eles entendem também. Porque se nós não dialogarmos com os servidores públicos, nós podemos chegar lá e dizer assim, olha, vai ser de cima para baixo. Chegou aqui agora a coligação, vai fazer a estruturação do governo, vai ser assim e acabou. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter as pessoas, e especialmente nesse primeiro momento, esse envolvimento de um grupo que venceu a eleição, que chega na prefeitura com seus servidores e discute essa mudança de paradigma, para que eles possam também estar sendo inseridos e envolvidos nessa nova mudança que a gente pretende fazer. Então esse realmente é o desafio que nós temos assumido junto com o Valduga, e essa será a primeira medida que a gente vai implementar, especialmente nos meses de outubro, novembro e dezembro. Não vamos esperar janeiro e fevereiro para começar a fazer isso. Era isso que eu tinha para colocar. Obrigado. Ok, obrigada pela resposta. E finalmente, então, quem responde agora é Hélio Sela, somos todos Chapecó, candidato a prefeito Luciano Buligon. Pretende assumir secretaria? No primeiro momento. E no segundo momento, já tem combinado, caso eleito, com o prefeito, a primeira ação a ser tomada? Olha, Raquel, eu estou preparado para o que o prefeito precisar. Se ele acha que é melhor assumir uma secretaria, compor o governo, no que eu precisar, auxiliar o governo na administração para o bem de Chapecó. a nossa experiência de empresário, com certeza eu vou levar, e é diferente da administração pública, alguma coisa, é mais burocrática, alguma coisa muda muito em você numa administração pública com uma administração privada. Mas nós estamos à disposição do prefeito, vamos ficar à disposição do prefeito e vamos realizar. E preparadíssimo para o que o prefeito precisar, se nós precisarmos assumir a prefeitura ou qualquer cargo dentro do governo. Acho que na primeira hora do nosso mandato eleito agora, nós vamos pegar já uma prefeitura andando, uma estrutura andando. Mas sim mesmo já em outubro nós vamos sentar e pensar na administração. Pensar na sua estrutura, nas suas secretarias, colocar a pessoa certa no lugar certo, para que podemos dar agilidade ao serviço, ver alguns gargalos que não estão andando, agilizar, consertar esses espaços, e motivar as pessoas para que pense conosco o que nós queremos fazer, uma ação voltada para as pessoas, para a comunidade, junto com a comunidade, para que agilize certos processos da administração pública que é necessário para o nosso chapecoense. E já, em algumas ações, já pensando no crescimento de Chapecó, é justamente tentar já fazer uma PPP do nosso aeroporto municipal, transferir esse ônus do município, e com esse recurso já aplicar em alguma outra coisa que é necessário para o Chapecó. Exemplo, nosso asfalto, alguma coisa mais que venha trazer as pessoas mais necessitadas. Então, acredito que estamos preparados, vamos assumir com o prefeito Buligão, no que der e vier, e estamos aí para educar Chapecó como fizemos outras vezes, sempre à disposição, eu acho com muita dedicação, muita vontade de fazer. E é isso que com o prefeito está, e nós também queremos contribuir com o prefeito, estamos juntos nessa caminhada aí, porque entendemos que tem vários programas do município de Chapecó andando muito bem, temos os gargalos para resolver, então vamos ver essas coisas, vamos pontuar isso aí, e vamos tentar resolver para que a nossa população tenha um melhor serviço prestado. Obrigada pela resposta. A gente encerra então aqui o primeiro bloco. É tudo bem intenso, bem rápido. Vamos para o intervalo comercial. No segundo bloco, então, é o espaço para a pergunta feita entre candidatos. Cada candidato, então, de acordo com o que a gente combinou aqui, vai dirigir as perguntas aos demais. Enfim, é o debate em si. Intervalo comercial, a gente volta já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Credioeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Credioeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Arrebenta preços no Calçados Novo Hamburgo. Tudo na linha de botas com preços lá embaixo. Botas a partir de R$ 49,90 e R$ 99,90. Corra, que ainda tem para pegar o Liquida Inverno. Aproveite o critério fácil e compre sua bota com um super desconto. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Coligação Somos Todos Chapecó. Chega! Basta! Tem que acabar com o descaso. A mudança começa na sua casa. Juntos podemos mudar nossa cidade, nosso estado e mudar nosso país. E tudo isso começa pelo vereador. Vote Ederson Tonini, 45666. Ederson Tonini, 45666. A mudança começa aqui. Prefeito, é o Buligão. Eu voto no Buligão. É 40. Gente, agora é Buligão. Buligão, prefeito. A HTEC Informática trabalha com profissionais especializados em conserto de celulares, tablets, notebooks, monitores LCD, fragmentadora, impressoras de pequeno, médio e grande porte, vendas de periféricos e suprimentos de informática e instalação de películas de vidro e capinha para seu smartphone. A HTEC Informática, mais que assistência, confiabilidade. Na rua Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Na Comarp você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comarp Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. Todo domingo das 9 às 10 da noite, o Som do Esporte. A apresentação do jornalista Gesélio Luiz Catalã. Oferecimento.

São 9h13 e hoje é um dia especial porque é o dia de debate entre os candidatos à vice-prefeitura do município de Chapecó. Nesse segundo bloco, nós destinamos o tempo à pergunta entre os candidatos, é o debate em si. É, então, cada candidato, ele vai ter a oportunidade de fazer, nas duas primeiras rodadas, perguntas dirigidas conforme o sorteio. E na terceira rodada, cada candidato tem a liberdade de escolher para quem vai fazer a pergunta. Portanto, a gente inicia o segundo bloco com a pergunta do candidato Hélio Sela. O Hélio dirige o questionamento dele ao Gui Pereira. Vamos lá, então. Candidato, a nossa cidade é referência nacional no atendimento à terceira idade. Destaco duas iniciativas, a Cidade do Idoso e a Universidade da Melhor Idade. Qual a sua proposta para o atendimento aos idosos? A nossa proposta para atendimento ao idoso é muito clara, dentro do nosso programa de governo. Nós vamos criar uma praça para desenvolver atividades físicas e lazer ao idoso, que está faltando muito na nossa cidade. Não só uma, diversas praças para o idoso fazer seu lazer, fazer sua atividade física e poder alongar sua vida, porque a atividade física traz saúde e faz com que também o idoso se sinta melhor. Ok, tem direito à tréplica, 1 minuto. A cidade, nós temos a Cidade do Idoso, que atende mais de 1.300 idosos em ações voltadas à promoção à saúde e ao bem-estar dos nossos idosos. A Universidade da Melhor Idade, a UMIC, criada em 2011, é uma iniciativa que desenvolvemos para o público especial. Temos ainda jogos da superidade que movimenta 42 grupos de todo o município. E o nosso compromisso é continuar avançando, ampliando o atendimento de homens e mulheres que muito contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. Então essas pessoas que contribuíram, deram sua valorização, hoje procuraram dar mais lazer e cumprir com as necessidades que elas precisam na terceira idade. O Gui tem a tréplica, 1 minuto. Eu queria aproveitar para também colocar que nós vamos desenvolver um trabalho muito amplo nessa área de atendimento ao idoso. O idoso é aquela pessoa que tanto contribuiu para o crescimento da nossa cidade. Foi os primeiros que desbravaram o Chapecó. E nós precisamos, então, dar condições para que eles possam ter uma vida mais digna, qualidade de vida. E para isso nós precisamos... como eu falei, construir praças, construir praças para esporte, saúde, que é o principal. Nós precisamos dar muita saúde ao nosso idoso, fazer com que eles possam também desenvolver essa área de saúde, que é o que mais precisa, não faltar medicamento na nossa farmácia pública, para que eles possam também tratar a sua saúde. Então nós precisamos fazer com que o idoso tenha qualidade de vida. E qualidade de vida só vai estar com boa alimentação e também com saúde. Isso é muito importante. Ok, obrigada. Só lembrando para quem está acompanhando, né, você pode acompanhar também a imagem via Facebook. Estamos transmitindo som e imagem aqui do debate via Facebook da Rádio Super Condá. Pois bem, agora o Gui Pereira dirige a pergunta ao Gilberto Anholim. O candidato, hoje os agricultores fazem um esforço muito grande para permanecer no campo. Suas propostas, qual é as suas propostas e o papel da prefeitura para que as pessoas permaneçam no campo, já que a nossa agricultura familiar é muito importante, é que desenvolve o nosso agronegócio. Ok, obrigado, Gui, pela pergunta. Primeiro nós precisamos fazer a Secretaria da Agricultura funcionar e instalar o Conselho de Desenvolvimento Regional, aliás, Rural Sustentável, que possa definir qual é o plano de desenvolvimento sustentável rural para o município de Chapecó. Esses são os dois elementos centrais. A partir desse plano, você consegue deixar claro para a sociedade, especialmente para quem está no interior, qual é o desenvolvimento para os próximos anos, qual é a direção política que se dá para o interior de Chapecó. E nesse sentido, nós temos um grupo de propostas elencadas e que vão desde deixar com que o pagamento do programa de bonificação aconteça, pois não vem acontecendo. Também articular a criação de um centro regional de controle de zoonoses, priorizar a aquisição dos produtos dos agricultores para a merenda escolar, especialmente tentando chegar a 100% e não trazer produtos de fora. Fomentar parcerias com EPAGRE, SIDASC, universidades, para que a gente possa fazer com que não o discurso, mas a tecnologia chegue ao interior, para dar segurança, para dar uma rápida comunicação, para que a gente possa ter realmente, não um discurso, mas uma prática de permanência. Muitos jovens, e nós fizemos visitas recentemente à Série Trintim, que queriam ficar no interior, mas não conseguem ficar. Então, acho que esse apoio técnico e político da Prefeitura Municipal num plano estratégico de desenvolvimento rural sustentável é fundamental para garantir a permanência do jovem no campo com as suas famílias, porque hoje tem ficado somente os pais, né, os avós lá, e eles não têm mais nem a força física para movimentar aquilo que a gente necessita. Bem como dar as condições de uma patrulha agrícola comunitária que possa fazer, especialmente o deslocamento dos agricultores nas estradas. Agora o Gui tem o direito dentro a um minuto. Nosso projeto de governo, em primeiro lugar, nós recuperar todas as estradas do interior, que as estradas é o que o agricultor mais precisa. E nós precisamos, então, fazer um mutirão muito grande nessa área para recuperar todas as estradas do nosso agricultor. Vamos também fazer asfalto em 4 distritos, Faxinal do Rosa, Linha Batistelo, Rodeio Bonito e Cachoeira. Esse está dentro do nosso projeto de governo, vamos asfaltar esses quatro distritos. Implantar patrulha agrícola completa para atender todo o interior. Criar patrulha de segurança para a ronda do campo, que o nosso agricultor hoje está tendo dificuldade, porque lá também chegou delinquente, chegou assaltando, chegou todo aquilo que tem que não, de ruim. Né? Então, fortalecer e ampliar o programa de feiras do município, criar programas de incentivo da produção de alimentos saudável. Impulsionar programas e aumento da renda, permanência do jovem no campo. Então, nós temos também dentro do nosso projeto. Ok. Desculpa, o tempo acabou. Enfim, é o tempo agora da tréplica do Gilberto Nolim. O Gui até levanta algumas questões colocadas aqui no plano de governo. Acho que realmente a preocupação está muito semelhante, até porque talvez a gente não tenha ou não vem acontecendo as demandas, e especialmente nos últimos anos, para o interior de Chapecó. A reclamação é muito grande, especialmente com as estradas, para deslocamento da produção e a fixação do jovem e das famílias no campo. Então, nesse movimento, a gente soma aqui junto com o Gui as questões, até porque, vendo aqui nosso propostas de governo, e está aqui bem clara, e vai ser lançada segunda-feira, muitas das questões estão colocadas aí, e eu destaco, acho que realmente a questão da agricultura familiar, da nossa agricultura, para que a gente possa fixar com esse cinturão verde que existe aqui, associado a uma outra questão muito importante, que é o turismo rural com a tradição cultural das nossas famílias. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser buscado constantemente e também fixa o pessoal no campo. Ok. Agora, na terceira rodada aqui, desculpem. Terminando a primeira rodada, a terceira pergunta, o Gilberto Anholim a faz para Hélio Sela. Hélio, eu queria colocar aqui que, geralmente, nós temos várias alegações feitas pela gestão dos municípios, e especialmente aqui em Chapecó, de que demandas não são atendidas por falta de recursos. Essa é uma justificativa corrente, né? Até pode ser que algumas vezes elas são pertinentes. Mas muitas vezes essa falta de recurso pode ser também sinônimo de falta de planejamento, porque se investe mal, porque não se organiza o processo de investimento. Em outras circunstâncias, os recursos não reembolsáveis não são obtidos por falta de caixa. A pergunta, para que o município não fique somente na captação de recursos sob a forma de financiamento, se for eleito, qual a proposta de captação de recursos para administrar o município de Chapecó? Olha, Gilberto, uma pergunta bem colocada por um momento. Nós passamos um momento de crise, onde as receitas dos municípios caíram, vai ser uma pior arrecadação que acontece na história do município, menor que 2014. Toda a receita do município, você sabe já que é uma receita carimbada. Você tem os programas para aplicar na saúde, educação, na máquina, etc. E você absorve, sobra muito pouco para você investir. dessa arrecadação para você investir em benefício. Mas vamos fazer como fizemos aqui com o acesso da 282. Vamos buscar dinheiro junto do governo federal, buscar recursos junto com o governo federal, estadual, com projetos, mas tem que ter projeto na mão. Se você não tiver projeto, bons projetos na mão, você não vai buscar. Então, temos essa experiência, trabalhamos em cima disso, vamos procurar justamente buscar do governo federal, governo estadual, esses apoios para que possamos fazer os grandes investimentos em nossa cidade. Eu queria complementar dizendo que Valduga e Gilberto apresentaram uma proposta de criação do Fórum Parlamentar por Chapecó, onde a gente possa compatibilizar as demandas dos bairros do interior e da cidade com as demandas dos deputados federais e estaduais no orçamento do município, no orçamento do estado e no orçamento da União, para que a gente possa fazer com que esse movimento se antecipe a um ano de busca de recursos, porque geralmente no governo federal muitos recursos não aplicados acabam sobrando, e a gente pode, através dessa articulação com projetos e com uma equipe técnica capacitada, dando suporte para toda a secretaria, buscar os recursos via os convênios federais. E no ano seguinte, poder tocar a questão das licitações, dos contratos, e acompanhar as obras de forma efetiva para que a gente possa ter os benefícios. E o acesso 282 realmente demorou muito tempo a ser concluído. Ah, com certeza. Eu acredito que a tua colocação é muito, muito bem. Nós dependemos da bancada parlamentar catarinense, chapecoense e catarinense para buscarmos esses recursos. E por isso que nós precisamos da Luciana e do Valduga lá na Assembleia Legislativa, para trazer recursos para Chapecó. Eu acho que isso é um ponto alto. Então, nós vamos precisar deles para buscar esses recursos. Mas, com certeza, a colocação sua é fundamental. Nós tivemos a experiência, buscamos. Demorou o acesso da 282, mas está pronto. Se não tivesse buscado na época essa obra, hoje estaria o Auléu. Então, graças a Deus, temos essa obra, a maior obra na história de Chapecó, que foi o acesso da 282. Isso, sem dúvida nenhuma. Ok, encerrada essa rodada, nós vamos para a segunda rodada. Lembrando que o ouvinte pode encaminhar a sua pergunta por e-mail para o terceiro bloco. Sempre, claro, perguntas pertinentes ao município de Chapecó, a setores, a áreas que considere interessantes. Muito bem, nessa segunda rodada, o Hélio Sela dirige a pergunta para o Gilberto Agnolini. Um minuto para a pergunta, candidato. Ô Gilberto, já falaste no Homem do Campo. Através do projeto Água Boa, muitas famílias do interior têm sido contempladas através da perfuração de poços artesianos. Qual a sua proposta para essa área? Tu já apresentou, mas a pergunta vai ser quase a mesma que o Gui fez para você. Projeto Água Boa, acho que realmente é uma iniciativa, né, interessante, porém, poços, eu acho que nós vamos contra um conceito do desenvolvimento rural sustentável. Chapecó tem muita água. Quem conhece as nascentes do leste e as nascentes do norte, no município de Chapecó, que deságua no Rio Uruguai, se verifica que, se nós tivermos um plano de manejo sustentável, não só na agricultura, mas também dentro do perímetro urbano nosso, com reservas de águas e com uma organização sustentável no conceito da preservação, eu acho que nós vamos avançar muito. E não precisaremos, talvez, fazer movimentos de ficar fazendo poços artesianos em tudo que é lugar. E especialmente olhando para a recuperação da mata ciliar. Porque se nós tivermos aí todo o movimento de recuperação da mata ciliar, nós vamos ter água boa. Então não adianta, eu acho que esse envolvimento algumas vezes, somente naquele espaço da fonte ali, e cercar aquele lugarzinho não é suficiente. Porque a água nasce aí, ela segue um córrego, então precisa entender o manancial como um todo. A pequena bacia hidrográfica, na grande bacia hidrográfica, e fazer esse manejo e ser firme na decisão política de termos em Chapecó um conceito de município sustentável. Então é nesse sentido que tanto na cidade como no interior nós precisamos ter o mesmo conceito. Apesar de que algumas vezes o tamanho da área, a forma de operar, a questão de produção, a questão da habitação deve ser também contempladas. Mas se o conceito prevalece, esse princípio de sustentabilidade prevalece, é esse que deve ser defendido e ter política pública para que a gente possa realmente não ficar utilizando o aquífero Guarani a todo tempo, porque aqui nós temos condição e aqui temos nascentes do próprio aquífero. Olha, eu tive uma experiência que nós trabalhamos na época de seca que acontece em Chapecó, há um problema muito sério com água. E seco, nossos riachos secam justamente. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente está fazendo esse trabalho da mata ciliar e preservação de água. Mas nós temos esse problema que quando se faz os programas junto ao governo, geralmente passou a seca, volta a água, para-se tudo. Mas a prefeitura agora está buscando essa água, está continuando com os programas, perfurando poços artesianos que não tem outra saída a não ser para levar água boa para as famílias, e vai continuar tendo os seus programas de mais poços que venham a atender a nossa população. Já perfuramos 17 poços, atendendo mais de 1.450 famílias no interior, e vamos procurar, com certeza, com outros programas para atender o restante das famílias que estão precisando de água potável. É a tréplica, um minuto. Eu também queria me somar no conceito de que urgência não pede prioridade. Se nós temos uma urgência numa questão colocada aqui de seca, e nós tivemos em alguns municípios da nossa região oeste situações de emergência, e aí é uma solução. O que eu estava colocando anteriormente é um conceito que, se nós tivermos a prevenção, essa urgência talvez ela não ocorra. A reserva de água, quer seja via a retenção em barragens, pequenas barragens, açudes, vem sendo feita, inclusive, em muitos locais consorciados para a criação de peixes. E são bons exemplos. Então, acho que nós precisamos deixar cada vez mais a questão da sustentabilidade no conceito. Algumas vezes é necessário, além da legislação, um processo de formação e de orientação a todo a esse movimento que se estabelece hoje com relação ao movimento colocado tanto pela Fátima e IBAMA de preservação da mata ciliar nos projetos das propriedades rurais. Então, é nesse conceito que eu quero defender e somar para dizer: vamos preservar a água, que é um bem importantíssimo. Ok. Continuando agora, o Gui Pereira faz a pergunta para Hélio Sela. Candidato, o problema das filas na saúde em Chapecó para exames e cirurgias é um dos que mais preocupa a população. Como vocês vão atuar para solucionar esse problema? Olha, Gui, a saúde de Chapecó vai muito bem. Eu acredito que ela foi avaliada pelo Ministério da Saúde. Na cidade acima de 100 mil habitantes, ela está em primeiro lugar em Santa Catarina, em segundo lugar no Brasil, perdendo para Barueri, São Paulo. Claro que temos os gargalos. Temos gargalos nos exames, que precisa ver esses gargalos para a gente, nas cirurgias eletivas. Está faltando remédio, é um compromisso, porque a saúde depende do governo estadual, governo federal e municipal. Então, nós é um conjunto, quando nós falamos em SUS. Então, nós temos esses gargalos, mas do restante, eu acho que aí, em questão de tempo, eu acredito que isso aí vai ser solucionado. Então, nós precisamos agora continuar com a saúde como está em Chapecó. Nas melhores condições que hoje já temos, é a melhor saúde do Brasil, eu sempre digo. Chapecó tem a melhor saúde do Brasil, se nós compararmos com o Brasil inteiro, sabemos que Chapecó tem uma saúde de primeiro mundo, se podemos dizer. Com esses gargalos, com essas dificuldades, que está acontecendo. Então, isso a gente sabe que em todo o Brasil tem. Chapecó ainda, principalmente em consulta, marcar consulta. Hoje, tu vai marcar uma consulta por um convênio particular, você sabe que vai demorar 30 dias para você ser atendido por um médico particular. Então, tem essa demanda, essas demandas que nós temos que ser... é um projeto preocupante, e o prefeito Buligão também está preocupado com isso e vai tentar agilizar da melhor forma possível. Aí tem que distinguir também o que é urgência, emergência, isso que nós temos que saber. Gui, tem um minuto? A saúde em primeiro lugar, nosso programa de governo. Vamos implantar o multicentro de especialidades para acabar com as filas e exames e consultas com especialistas. Construir uma nova UPA na região de Bela Vista e Cristo Rei. Reformar as unidades de saúde 2 por ano. Ampliar o horário de atendimento no centro de saúde do universitário e melhorar os serviços e contratar mais médicos. E ampliar consultas e exames na IFAP e no Distrito Marechal Bormann. Ok. Tréplica? Olha, com certeza. Nós temos uma UPA hoje funcionando aqui no Presidente Médici. Vamos transformar o posto de saúde da IFAP numa UPA também, para atender o pessoal da IFAP, toda a redondeza. Nós temos os postos, 3 postos de saúde do Belvedere e Cristo Rei Esplanada novos. Tem 3 postos de saúde com ordem de serviço já para ser implantado, que é o posto de saúde do Alto da Serra, Jardim do Lago e Santo Antônio. E ainda vamos tentar ampliar o hospital da criança. É um centro de oncologia que ganhamos muito com o governo no tratamento do câncer da criança aqui. E vamos transformar, vamos tentar ampliar com um UTI no Hospital da Criança para atender as outras necessidades. E graças a Deus o Hospital da Criança está sendo viável, justamente porque a administração do Hospital Regional está em conjunto administrando também o Hospital da Criança e já pode agregar muitas coisas necessárias junto aos dois hospitais. Ok, agora então a terceira pergunta dessa segunda rodada. O Gilberto Anholim a dirige ao Gui Pereira. Candidato, o nosso candidato pela coligação, o Valduga 65, tem um compromisso com a gestão de Chapecó por 4 anos, pois o município e sua população merecem o respeito e a dedicação à gestão pública quando eleito para este tempo de mandato. O candidato Valduga tem partilhado conosco atividades políticas na afirmação dessa proposta de governo, na trajetória de campanha e em todos os contatos. Com esse compromisso, participaremos da gestão municipal, contribuindo com a nossa experiência de gestor. Eu faço a seguinte pergunta ao candidato Gui Pereira. Caso a sua coligação seja eleita, o senhor pretende dedicar-se integralmente ao cargo de vice-prefeito? E se for assim, como será a sua atuação? Olha, eu posso dizer que, sendo eleito, com certeza não vou ficar 2 anos na prefeitura. Como os últimos 3 prefeitos que se elegeram, ficaram 2 anos e depois saíram. Eu vou ficar os 4 anos como vice-prefeito. Até porque, se o povo me der essa procuração de ser o vice, quero cumprir com muita honra e com muito orgulho, porque Chapecó merece. Quero trabalhar muito para o Chapecó e não vou lá para a prefeitura para disputar cargo de secretário ou qualquer outro tipo de cargo. Vou lá sim para contribuir com o meu trabalho, com a minha dedicação e fazer com que Chapecó desenvolva, cresça e seja aquela cidade dos sonhos do chapecoense. Ok, tem direito então à réplica, 1 minuto. Eu também queria colocar que nas atividades que assumi ao longo da minha vida, seja na condição de gestor ou coordenador de política pública, sempre me dediquei com esmero para cumprir os objetivos institucionais, sem fugir dos compromissos, especialmente aqueles que me foram atribuídos pelo voto das pessoas. Isso foi na gestão da universidade, nas carreiras de Estado de Educação, onde me dediquei de forma exclusiva, não fazendo desse espaço um espaço de promoção pessoal, mas um espaço de gestão profissional, tentando incluir as pessoas, fazer com que esse movimento de participação efetivamente acontecesse, entendendo quais são as necessidades, quais são as demandas, e é nesse movimento que a gente quer se somar, junto com o Valduga, para que a gente possa implementar as propostas da coligação Chapecó Novos Tempos. 1 minuto, Gui, se quiser fazer a réplica. Eu queria fazer a mesma pergunta para o Gilberto, se ele vai cumprir os 4 anos lá na prefeitura como vice-prefeito. Eu tenho certeza que eu vou cumprir, porque a Luciana vai ser eleita prefeita. Então nós vamos administrar por 4 anos Chapecó para que o bem da nossa cidade. Ok, encerrada essa rodada. Não, mas é que agora, não, né? ele usou o tempo dele para a réplica, mas para deixar a pergunta no ar, vai haver possibilidade então de respondê-la, anota, okay. E aí depois você faz essa resposta. A gente vai então agora para a terceira rodada, chamada livre. Cada candidato pergunta para quem quiser. Pela ordem de sorteio, o primeiro a escolher o candidato para quem pergunta e fazer a pergunta é o Hélio Sela. Dirige a pergunta a quem, candidato? Minha pergunta vai para o Gui Pereira. Gui, sabemos que um dos maiores sentimentos da dignidade das pessoas é por seu trabalho, e outro pela sua conquista de sua casa, de seu pedaço de chão, estando em legalidade com seus bens. Diante disso, como o seu governo pretende tratar as questões fundiárias do nosso município? Ora, nós pretendemos tratar as questões fundiárias com muito respeito, né? Eu acho que todos aqueles que adquiriram ou a sua moradia ou seu terreno têm o direito de usufruir deles. E nós temos que regularizar. A administração pública cabe a regularizar. É um dever do município fazer com que as coisas estejam regularizadas. Então, por isso, nós vamos trabalhar nesse sentido de regularizar todas aquelas propriedades que estão irregular no município de Chapecó. E a gente sabe que muitos, inclusive tem até prédios em Chapecó que não têm habitos, que estão construídos há 10, 15, 20 anos. E nós precisamos, então, uma administração atuante que vá buscar soluções para esses problemas, como também outros problemas que tem de terrenos, de moradias, e tem que ser regularizado porque as pessoas adquiriram, são donas e não têm essas propriedades em seus nomes para poder talvez fazer um financiamento, buscar um recurso na casa bancária, porque isso não está regularizado. Isso eu acho que o dever é do poder público regularizar. Ok, tem a réplica. Pois é. Eu e o prefeito Luciano Boligão assumimos esse compromisso com o cidadão chapecoense, pois estaremos criando o programa Bairro Legal, onde faremos a maior regularização fundiária da história de Chapecó, levando a dignidade às pessoas de bem e auxiliando na conquista da tão sonhada escritura dos seus terrenos. É assim que se trabalha e é assim que nossos valores são efetivamente considerados, participando onde temos que participar e não atrapalhando onde temos que estar. Então aí nós vamos fazer essa regulação fundiária em todos os entornos de Chapecó, e é uma necessidade muito grande, e o governo tem que fazer isso, tem que saber, porque é uma burocracia meia complicada, e por que que o governo não assume isso? E nós vamos assumir junto com o prefeito Boligão essa regulação fundiária junto com as nossas pessoas. Um minuto. Eu acho que vocês estão assumindo isso um pouco tarde, até porque vocês já estão na administração há 12 anos, então já poderia ter feito isso aí, porque quem está sofrendo com isso é a população. É o contribuinte. Então eu acho que agora vai chegar a vez da Luciana e o Gui fazer isso aí. Boa. Né? Vocês estão chegando um pouco tarde, né? Porque tiveram oportunidade e não fizeram. Agora quem vai fazer somos nós. Ok. Vamos então agora. O próprio Gui Pereira escolhe para que candidato vai fazer a pergunta, Gui. Eu vou fazer a pergunta para o Gilberto. Gilberto Nholim. Gilberto, eu queria saber qual o seu projeto para educação em Chapecó. O que você tem para colocar em função de melhorar a educação no nosso município, atender mais, melhorar a nossa educação, fazer com que nós tenhamos uma educação de qualidade. Só queria fazer a resposta da tua pergunta anterior, dizendo que eleitos, e pela minha réplica já deixei bem claro que compromisso institucional é compromisso institucional, então estarei os 4 anos como vice-prefeito. Também dizer aqui que para a educação, agradecer a pergunta, Gui, porque é uma área que assumi há muito tempo, como uma dedicação profissional, especialmente na educação superior, e recentemente, envolvido com todas as questões na Secretaria de Estado de Educação, nós desenvolvemos um projeto da relação da educação básica com a educação superior. Não há educação superior de qualidade se não tiver educação básica de qualidade. E essa relação se estabeleceu com vários programas, especialmente baseados no currículo, porque o foco é na aprendizagem dos alunos. O foco é nos alunos. E nós precisamos dar as condições de local de trabalho, a formação continuada e salário. Por isso, nós definimos na proposta a criação de um centro de apoio à formação para profissionais de educação, que não faça só a formação, mas faça o apoio também. É necessário esse conjunto. Mas qual é o foco? O foco é na aprendizagem. Se nós temos hoje uma base nacional comum curricular sendo definida no país, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual e os planos municipais, essa integração está se consolidando através do Sistema Nacional de Educação. Porém, o grande desafio ainda é a questão do financiamento. Do financiamento para que a gente possa qualificar. O Estado de Santa Catarina, recentemente, eu fiz parte até maio de uma equipe liderada pelo secretário Eduardo Deschamps, tivemos agora, recentemente, ontem foi divulgado os índices do IDEB, Santa Catarina voltou com os anos iniciais no segundo lugar e anos finais, que era o grande desafio, primeiro colocado no ranking nacional. Não quero utilizar o IDEB como uma referência somente para dizer, porque é ranking mesmo. E nós temos escolas boas que talvez tenham IDEB baixo. Então, nós precisamos apoiar esses espaços e promover educação de qualidade. Um minuto para réplica. É, nós vamos criar o agente educativo para resolver os conflitos dos educadores e pais, né? Que é muito importante para que a criança se sinta segura na escola e também as próprias educadores. Vamos também gradativamente estender a educação integral. Todo ano nós vamos estar criando mais escolas de educação integral. Creche de um período integral para as crianças de 0 a 3 anos. Todas as crianças deverão estar na creche. Vamos estender o horário das creches das 17h30 para as 19 horas, para que as mães possam sair do seu trabalho, que elas saem às 6 horas do trabalho, às 18, e possam levar e buscar suas crianças lá na creche. Eu acho que isso é muito importante. É um pedido muito forte de todas as mães que a gente tem conversado. Concurso público. 4 anos nas escolas modernas, com toda a infraestrutura, okay. Vila Real, Vitor. Desculpa, encerrou o tempo. Então agora temos 1 minuto para a tréplica do Gilberto. Também na mesma linha, vejo aqui e deixo aqui as propostas para a mediadora. Nós, ouvindo a população, identificamos creche e nossa proposta é das 8 às 23 horas, para que a gente possa dar uma atenção às mulheres, especialmente trabalhadoras e estudantes. Também adequar arquitetonicamente as escolas para acessibilidade, promovendo a inclusão e a reforma dos espaços físicos. A questão da tecnologia nas escolas, qualidade na alimentação escolar e implantar gradativamente as escolas em tempo integral. Acreditamos muito que quem faz a diferença na escola são os profissionais da educação. Eles precisam participar ativamente do processo de mudanças. Se formos introduzir outros profissionais, perfeito, mas precisamos acreditar naqueles profissionais que estão lá no dia a dia, fazendo os seus processos pedagógicos, da sua proposta pedagógica, realmente uma melhoria da qualidade no foco da aprendizagem para os alunos. Ok. Finalmente, então, o Gilberto agora, Gilberto Nhulim, direciona a pergunta para um candidato. Tome seu tempo, tranquilo. A pergunta para quem? Candidato Hélio Sela. Hélio Sela. Candidato Hélio, né? Recentemente, aqui na Câmara de Vereadores de Chapecó, nós tivemos várias manifestações de 2 vereadores da base governista, do atual prefeito, que colocaram as seguintes questões. A fala do vereador Diego Alves, né? Abro aspas aqui. Quando se pega voto de cabresto, se faz servidores públicos ter que votar em determinado vereador, ou ter que fazer campanha, ou ter que pôr adesivo usando a máquina pública, isso é desleal, senhores vereadores. Fecha aspas. E no mesmo sentido se manifestou o vereador Neuri Mantelli. Diante disto, que quem ouviu o vídeo, a gravação, né, não, talvez eu nem consiga aqui fazer a entonação da manifestação desses 2 vereadores. E eu queria lhe perguntar, qual a proposta de sua coligação, que abriga muitos partidos políticos, quanto ao limite dos gastos com cargos comissionados na Prefeitura de Chapecó? Olha, Gilberto, os cargos comissionados eles vão ser de acordo com a geografia das urnas, né, com a densidade eleitoral. Mas o que permite a lei nos permite até 400 cargos comissionados em Chapecó. Diante disso, hoje nós estamos com a metade disso. Com certeza, nós vamos repensar, vamos manter os gastos públicos, reduzindo esses cargos comissionados, segurando a folha de pagamento para ter um recurso para aplicar na saúde, educação, outros programas do governo que é necessário. Então, esse é o nosso pensamento. É uma época de redução de custo, como qualquer empresa faria. A prefeitura vai ter que pensar nisso. Isso já foi cortado na carne, foi reduzido os cargos comissionados. E a prefeitura vai fazer da mesma forma, vai continuar com essa redução e vão procurar trabalhar buscando esses recursos e aplicar nos outros programas do governo. Tem 1 minuto. Bem, eu acho que a gestão pública, nós temos discutido isso e nos debates que ela, da nossa coligação, né, ela realmente se tornou um campo de conhecimento profissional reconhecido, há cursos técnicos, cursos superiores que dão toda a condição de que tu tenha opção política de fazer formação em administração pública. Administrar no improviso, atender interesses eleitoreiros, não serve mais para a gestão pública. A gente se faz essa gestão com conhecimento, com competência técnica e com direção e coordenação política para atender a sociedade com uma proposta que se transforma em plano de governo. Nós, da gestão Valduga e Gilberto, vamos fazer uma gestão pública eficiente e profissional, valorizando os servidores públicos concursados, com limite de gastos de 5% da folha de pagamento com os cargos comissionados. E também, com relação a essas denúncias, o que vai acontecer? Não, essas denúncias não competem a mim aqui discutir, mas é os próprios candidatos a vereador que sempre buscam, estão procurando o espaço deles. Alguém vai, estão achando, alguém está interferindo no espaço deles e eles têm um argumento para fazer. Mas eu não vejo nenhuma situação dessas que os vereadores estão colocando que esteja acontecendo, pelo menos que esteja no meu conhecimento. Essa é uma briga deles para procurar o seu espaço. E nós queremos dizer que, lógico, procuramos. Nós também valorizamos o nosso funcionário efetivo, concursado, para ocupá-lo na administração pública. Mas não vamos mentir, não vamos dizer que vamos ocupar uma parte dos funcionários comissionados para compor o governo também. Nós necessitamos disso. Com certeza você fará a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa. Se disser que não, também não estaria correto. Se o teu governo fosse sem os cargos comissionados. Mas com certeza, reduzindo assim como foi colocado. Nós vamos trabalhar com a redução. Ok, encerrada então essa terceira rodada, a gente encerra também esse segundo bloco. Nós vamos ao intervalo comercial e na volta então é o encerramento e passou muito rápido. Enfim, a gente vai conversar com o ouvinte, fizemos aqui a solicitação então, colocações pertinentes ao município de Chapecó. A gente vai tentar fazer pelo menos 3 perguntas que todos os candidatos a vice-prefeito responderão e depois o encerramento e a saudação final. É intervalo, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. A Casas Bahia está trocando o mostruário e o estoque. Produtos novos com preços lá pra baixo e tudo em até 14 sem juros no cartão Casas Bahia. Notebook Acer, Intel Core 3, HD 1TB e Windows 10 por R$154,90 mensais. E pacote Office 365 completo por R$17,43 por mês. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. As contas não estão fechando? Acesse consumosocial.com.br e entenda como fazer. Como é bom eu falar a vocês das grandes ofertas da Ufana. Confira. Lindas colchas de casal em patchwork com porta travesseiros a R$69,90. Jogos de lençol de casal a R$29,90. Camisas gola polo masculinas a R$19,90. Calça social masculina a R$29,90. Kit com 3 cuecas a R$9,90. Sutiã com bojo a R$9,90. E mais. Mundo dos tecidos é na Ufana, sempre com muitas novidades. Tecido tricoline com 1,40m de altura a R$3,90 o metro. Tecido veludo cotelê baixou de preço, apenas R$8,90 o metro. Ufana, lugar para a família comprar barato. Luciane Carminati, 13, prefeita de Chapecó. Milhares de chapecoenses estão na fila à espera de exames e consultas com especialistas. Vamos mudar essa realidade com o Multicentro de Especialidades, juntando serviços, profissionais e equipamentos em um único lugar. Vamos tornar o acesso à saúde mais próximo e mais rápido para a população. Luciane Carminati, 13, prefeita de Chapecó. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Faça parte de uma instituição financeira que cresce cada vez mais com você. Com 125 mil associados, 71 agências, mais de 1 bilhão em aplicações financeiras, mais de 860 milhões em operações de crédito. Este é o Sicoob Maxi Crédito, uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Faça parte você também. Sicoob Maxi Crédito, associado a você. Sicoob Maxi Crédito.

Bem, esse então é o terceiro bloco, o bloco final. A gente fez por sorteio, né? Nós vamos agora conversar com o ouvinte. Já de antemão, sempre explico aqui para o ouvinte. A gente resume, torna a pergunta mais objetiva e muitas vezes tira um pouquinho aquele que é mais passional. Afinal de contas, o objetivo é discutir a cidade por temas. O Lucas César, em resumo, nos diz o seguinte: saúde pública. Quando se espera, em média, 3 meses para sermos atendidos, considera esse um tempo muito longo para se aguardar uma consulta pelo SUS. Exames também. Quando se remarcam exames, são mais 3 meses de espera. O Lucas considera as esperas muito longas e ele quer saber como melhorar, como agilizar a questão da saúde. O primeiro a responder, tempo de 2 minutos, Gilberto Anholim. Bem, Lucas, obrigado pela pergunta. Esse tema, nos encontros, reuniões e conversas, no diagnóstico feito durante a campanha, é o tema mais quente que aparece: saúde. E nesse movimento, as nossas propostas vão numa linha de, primeiro, 2017, zerar a fila de espera de exames e consultas. Tem que zerar. Se o sistema não atende, o sistema do SUS, nós precisamos estabelecer parceria com os médicos especialistas e laboratórios. Esse é o compromisso, porque a consulta é a fase inicial. O exame é o diagnóstico que precisa para o primeiro passo, para encaminhar. Então, essa espera, algumas vezes, é questão, né, de risco de morte. Então, nesse sentido, é o primeiro ponto da nossa proposta. Também melhorar a infraestrutura dos serviços, reformando e ampliando as unidades de saúde, e também termos o centro de saúde e serviços especializados. Já, essa promessa já vem, nós vamos fazer, né? E convendo com o governo federal, nós vamos fazer. Nós vamos viabilizar a instalação de novas UPAs, vamos verificar a localização geográfica para a instalação. E algo importante, que é um dos princípios que está na nossa coligação, que é a transparência. Se o princípio é a transparência, nós vamos utilizar em vários processos administrativos da prefeitura. Mas a lista de espera de exames e consulta, com especialistas, cirurgias eletivas, acabando, que saca os favorecimentos, nós vamos enfrentar. E vamos ter uma lista transparente, com critérios, para que a gente possa fazer com que esse tipo de reclamação, esse tipo de conversa, não seja, daqui a 4 anos, de novo, a tônica do debate nas eleições municipais. Ok. Quem responde agora acerca da saúde é o Hélio Sela. Lucas César, muito obrigado pela pergunta. Com certeza é uma demanda que existe, mas eu quero fazer uma colocação. Chapecó tem 200 mil habitantes e nós temos 320 mil cadastrados na saúde. Toda a região do Grande Oeste, do Parque do Rio Grande do Sul, vem para Chapecó para buscar um atendimento à saúde. Então, com certeza, a demanda é muito para atender isso, esses atrasos. Mas a preocupação da administração pública, Luciano Buligão e Hélio Sela, é justamente agilizar esses processos. Se nós fizermos uma comparação, hoje nós vemos no Brasil inteiro postos de saúde fechando. A saúde precária em todo esse Brasil, em certo setor. E nós estamos ampliando, fazendo pela saúde. Abrindo novos postos, transformando, fazendo lá na IFAP, vão transformar em UPA, para melhor atender a população da IFAP. Já temos a UPA funcionando, então a preocupação nossa é fazer. Porque a saúde é o que mais dói dentro de uma família. Quando você procura uma saúde, porque procura um médico, porque você está precisando, você quer que resolva de imediato o seu assunto. Então, eu quero dizer para você que a preocupação é nossa, nós estamos procurando. Vamos amenizar isso aí, vamos ver se dá para reduzir. Mas nosso atendimento hoje, nas pessoas cadastradas na saúde, são 320 mil cadastrados na saúde em Chapecó, que vêm buscar saúde aqui. Se nós só atendêssemos uma população de Chapecó, 200 mil, seria muito bem. Todos esses gargalos teriam resolvidos. Mas hoje nós temos essa demanda, então, pelo atendimento regional que a saúde de Chapecó está fazendo. Ok, obrigada. Finalmente, quem fala sobre saúde é o Gui Pereira. Ô, Lucas, eu já tive a oportunidade de falar sobre esse tema, mas quero reforçar mais uma vez. Até porque o candidato colocou que a saúde é uma das melhores do Brasil, né? Então aí vem um contraponto, né? E a gente vê aí pessoas reclamando que tem 3 meses que está na fila de espera para fazer um exame. Mas esses 3 meses é pouco para o que eu tenho visto na cidade. Tem muitas pessoas até com 2 anos já, aguardando para fazer um exame. Então, nós, para resolver esse problema, nosso plano de governo, vamos criar multicentro de especialidade, onde vamos ter consulta rápida, exame rápido e diagnóstico rápido. Tudo rápido, né? Vamos contratar mais médicos, atendentes de saúde e enfermeiros, para que acabe com as filas. Isso que é importante, porque a saúde para nós é número 1 no nosso programa de governo. Nós entendemos que sem saúde não há quem possa trabalhar. Nem trabalhador nós podemos ter, porque ele vai estar afastado do trabalho por falta de saúde. As crianças não vão poder aprender na sala de aula ou na creche porque está faltando saúde. Então, a saúde, em primeiro lugar, é número 1. Então, por isso, nós vamos construir mais uma UPA no Cristo Rei e São Cristóvão, para que possa atender melhor aquela região, né? Que é uma região muito grande, né? Que tem uma população muito elevada, que vamos colocar a saúde perto das pessoas, para que possa atender melhor. Vamos também transformar a UPA, aliás, a Unidade Básica de Saúde da EFAP, em atendimento, no atendimento de atendimento de média complexidade, para que possa também lá ampliar os atendimentos e poder atender melhor a população lá da EFAP. Então, nós temos dentro do nosso projeto, é, em primeiro lugar, a saúde. E tenho certeza, pela sensibilidade da Luciana, da nossa candidata a prefeito, saúde vai ser muito boa em Chapecó. Se é boa, vai ficar muito melhor. Ok, respondido. A gente vai agora para outro ponto da cidade. O Valdomiro, ele questiona, é um ponto específico, mas a partir daí também a pergunta se torna mais abrangente. Ele pergunta quando vão fazer a pavimentação asfáltica na rua Pará. Ela fica atrás da garagem da prefeitura. E arrumar, esse é o termo que ele usa, os riachos abertos. Eles estão sem galerias e isso provoca alagamentos. Então é uma pergunta específica, mas que eu entendo aqui, traduz-se também o que fazer com os riachos, né? Enfim, aí fica a resposta para cada candidato. Continuando na ordem, quem responde é Gilberto Anholim. Valdomiro, bom dia, obrigado pela pergunta e acho que está destacando, apesar de ser uma pergunta específica, ela está em cima de um local onde nós temos visto que vai transformar aquele local talvez no céu, né? Tem visto aí que vai remodelar toda aquela área, né? E toda hora aparece essas impressões de que o céu vem para a terra. Nesse espaço que você está falando aí, lá na Rua Pará. E se a gente for discutir o asfaltamento da Rua Pará, eu acho que essa resposta iria mais diretamente a quem está na prefeitura hoje, porque acho que a promessa deve ter sido feita várias vezes já e não aconteceu. Então, com relação ao asfalto, a gente vê que cada eleição há uma promessa de bater o recorde de asfalto. Mas quando se vai para a campanha, você vai para os bairros, você não encontra o asfalto. Você encontra o chão batido, encontra a poeira. Então, eu acredito que esse processo de definição de quais as ruas, quais os locais, que tipo de asfalto. É asfalto ou é capinha? Né? É um recapeamentozinho em cima de um processo de pavimentação feita com paver, com outras questões, de vez em quando colocadas aí, paralelepípedos e tal. Então, como é que a gente vai fazer isso? Sendo transparente. Se nós temos uma quantidade de locais para asfaltar, se a transparência é um princípio de gestão pública que nós vamos adotar, nós temos que ser transparentes com o que nós vamos fazer. Então, nesse movimento, há necessidade de que tenha um planejamento bem organizado com os bairros, ouvir aí as demandas e ver as urgências. Nesse caso, alagamento, possivelmente, é uma urgência, é uma questão de prioridade máxima. Porque se alaga com as chuvas, com as mudanças climáticas que nós estamos tendo aqui, não é questão de asfalto. A questão, talvez, principal é a questão da drenagem. Como é que funciona aquele ponto que é um gargalo? Então, nós temos que urgentemente ver isso e solucionar antes até do que o asfalto. Se colocar o asfalto lá, ele vai embora com a primeira chuva. Ok, respondido. Da mesma forma, então, Hélio Celo, o que fazer em relação a asfalto e alagamentos? Ampliando um pouco. Obrigado, Valdomiro, pela pergunta. Com certeza, no nosso plano de governo está inserido em tirar o pó e o barro da frente das casas da nossa população. Lá, especialmente no bairro São Pedro, está no nosso programa de governo o Poupa Tempo. Na área da garagem da prefeitura será tirada de lá e lá será instalado o Poupa Tempo, que tem como campeão de São Paulo. Já está no programa, está passando, é uma realidade que vai acontecer no plano do governo Boligão. Com certeza. Nós temos contenção, fazendo contenção umas barragens para cima para evitar os alagamentos, que é muita água que desce de lá. Temos projetos já encaminhados de macro e micro drenagem do município de Chapecó. Envolve muito dinheiro para fazer. O município não tem condições de fazer tudo isso, temos que buscar recursos fora. Por isso que a demora. Essa é a preocupação do município, porque se fosse fácil, estava resolvido ontem isso aí. Acontece que nós temos que buscar esses recursos, que são obras estruturantes, que são obras de muito dinheiro. Então nós temos que fazer. Mas é uma necessidade da população. Então vai ser instalado lá esse poupa-tempo, com a Praça da Família, com podendo chegar lá com uma lotérica, uma agência bancária, sei lá, fazer a tua carteira de motorista, fazer a tua identidade, para você ganhar tempo. E lá vai ser, de fato, um espaço muito especial para a família. E o projeto de micro drenagem vamos ter que fazer, estamos fazendo e buscar, só vamos buscar esses recursos, mas já está no nosso plano de governo, já, inclusive, em conversa com donos da propriedade, que é o seu fim lá em cima, para fazer aquelas barragens de contenção, para segurar um pouquinho a água, para não descer, porque é muita água que vem, e nós, quanto São Pedro, não temos culpa, quando dá aquela enxurrada muito forte, não tem, alaga tudo, pode ver, o estado de São Paulo, não é só Chapecó, mas nós temos que fazer isso agora, temos que prever isso agora, justamente porque podemos fazer ainda. Então, estamos com esse projeto encaminhado para buscar recursos junto ao governo federal e estadual. Ok, obrigada. Finalmente, quem responde é o Gui Pereira. Olha, por aqui eu tenho informação, lá já existe um projeto de construção de galeria do São Pedro. Só que não sai do papel, né? Isso aí já era para estar executado. Até porque a gente andando agora na campanha, a gente tem visto tanta coisa, tanto esgoto a céu aberto, né, que isso vai trazer problemas para a saúde, né, da população. E isso é coisa comum aqui em Chapecó. Então nós precisamos, de fato, que esse projeto das galerias seja colocado em prática, que seja executado, né? E nós temos o compromisso de fazer isso aí. E com relação ao asfalto na Rua Pará, eu quero dizer ao seu Valdomiro que eu acho que ele deve reivindicar, sim, porque é uma obrigação do poder público colocar asfalto, fazer com que tenha um deslocamento de qualidade. E nós não vamos fazer só lá, temos que fazer em toda a cidade. Nós temos aí um projeto de recuperar a usina de asfalto, aquela que ficou parada o ano inteiro quase, que está lá sucateada, e comprar uma nova, com toda a tecnologia moderna, para que a gente possa fazer uma quantidade de asfalto que venha atender toda a população de Chapecó, e não só a população de Chapecó, como do interior, porque nós entendemos que a população paga seus impostos, né? Então ela tem que reivindicar seus direitos, e o poder público tem a obrigação de executar. Então, por isso, tenha certeza que todas essas galerias, as galerias aí do São Pedro, nós vamos ter que tomar providência, porque é questão de saúde, não é outra coisa. Saúde. E também o asfalto também é muito importante, que as pessoas hoje estão tendo pó, barro em suas casas, só que agora é que vão resolver tudo, mas na época da política. Eu quero ver resolver depois da política, porque do jeito que está os cofres da prefeitura, eu acredito que depois da eleição para e só volta a trabalhar em fevereiro. Ok, respondido. A gente vai agora para o terceiro tópico. Terceiro tópico, quem nos manda a pergunta, ele identifica aqui o engenheiro Paulo Henrique. E ele nos diz o seguinte: pergunte aos candidatos a vice-prefeito quais as ações para o meio ambiente e sustentabilidade do município de Chapecó. É uma pergunta ampla. Quem responde novamente, 2 minutos, é o Gilberto Anholino. Ok, engenheiro Paulo Henrique, obrigado pela pergunta. Nós temos na nossa proposta de governo a questão da sustentabilidade e uma cidade mais humana. Isso é um conceito, algumas vezes, talvez até difícil de reproduzir, de colocar, mas ele acaba sendo um exercício constante das pessoas nos seus locais de habitação, nas escolas, nos locais de trabalho. E acho que a sociedade tem avançado nesse conceito, mas precisamos avançar mais nesse conceito. E para isso o poder público é fundamental. Ele tem que dar a direção política. Então, quando a gente assume uma proposta de uma cidade mais humana e sustentável, a gente vai ao encontro e vai fazer com que esse movimento de ter, por exemplo, no Lajeado São José, tema debatido e discutido intensamente, é criar um fórum para rediscutir a ocupação daquele solo, priorizando a preservação ambiental daquela região. Não dá para a gente querer enganar que a gente vai fazer uma ocupação massiva lá e preservar o Lajeado. A decisão política é dizer, precisamos de água, aí existe água para o comércio, para a indústria daquela região e para as pessoas, então nós precisamos atuar fortemente nesse conceito. Também ter ações conjuntas com entidades ambientalistas, defesa civil, comitê de bacias, órgãos estaduais e federais para recuperação da mata ciliar. Se nós não tivermos mata, não vamos ter água. A recuperação da mata ciliar e os seus mananciais são importantes para esse conceito. Então tem que ter questões objetivas colocadas em prática e não só de curto prazo. Tem questões que têm que ser colocadas de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, uma árvore não nasce em 2, 3 horas, ela leva anos. Então esse movimento ele precisa ser adotado e dado a direção pela prefeitura. E apoiar a política nacional de resíduos sólidos, né? Qual é a viabilidade de instalação da usina de lixo aqui com separação, compostagem do nosso lixo em Chapecó e não levar para outras cidades? É isso que nós vamos fazer. Ok, obrigada pela resposta. Hélio Sela, a questão agora é sustentabilidade e meio ambiente para Chapecó. Com certeza o Gilberto fez as colocações, são boas, mas a nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente já tem os programas de mata ciliar e está procurando o Lajeado São José fazendo o que é necessário. Nós temos um plano de mobilidade urbana também mais completo, feito pela Universidade de Santa Catarina, que está sendo em prática. Nós temos o plano diretor que hoje contempla a área urbana e a área rural para fazer o nosso trabalho. E o saneamento básico também, e aí nós temos a questão de água e esgoto e a conservação dos resíduos sólidos. Também está no projeto. Eu acredito que esse projeto já está em andamento, nós estamos em andamento com o nosso governo, nós vamos acompanhar isso aí e nós estamos pondo em prática. Eu acho que não tem nada fora e esse é o trabalho que nós vamos fazer para que Chapecó tenha justamente um meio ambiente de sustentabilidade e possa dar a melhor qualidade de vida para as pessoas chapecoenses. Ok, respondido. Então quem vai falar sobre o tema agora é Gui Pereira. Com relação ao meio ambiente, eu quero dizer que nós, dentro do nosso projeto, temos a preocupação de arborizar os parques, as praças públicas, para que a gente possa, né, com isso também melhorar a qualidade de vida das pessoas que aí vivem, né? E também, no mesmo tempo, com relação ao Lajeado São José, nós, em torno do Lajeado São José, nós vamos tem um projeto de arborizar também em volta do entorno do São José. E não só do São José, como também todos aqueles riachos da nossa cidade, nós vamos ter que preservar esses riachos. E com isso, nós vamos ter que arborizar o entorno, numa faixa de 10 a 15 metros, tem que fazer com que elas não sejam utilizadas pela população, para que preserve a água, preserve os nossos riachos e principalmente a nossa nascente. Né? A nossa nascente, nós temos que determinar que seja só arborizada, mas acima de tudo fazer com que sejam preservadas, porque a água é muito importante e nós temos uma dificuldade muito grande de água em Chapecó. E por isso, temos que fazer com que nossas nascentes sejam bem tratadas para a gente ter água de qualidade. Porque o meio ambiente é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, para o desenvolvimento das nossas pessoas, principalmente das crianças, que são o futuro de Chapecó, que querem respirar um ar livre, né? Que isso é importante, que nós já não temos mais. Nós vamos evitar a poluição, porque a arborização faz com que traga mais ar puro, livre, para que as crianças possam respirar. Ok, isso dito, a gente conclui então aqui o que passou muito rápido, que foi essa exposição de ideias, foi essa troca, né, de ideias e a troca de visão acerca do nosso querido município, que é Chapecó, a partir do ponto de vista dos candidatos a vice-prefeito. Agora é hora da despedida, então cada candidato foi feito um novo sorteio, coincidência, permanece a mesma ordem, via sorteio, enfim. Quem se despede aí é o tempo final, o candidato Gilberto Anholim. vice, né, concorre como vice do César Valduga, e é interessante a gente fazer até esse contexto, que eu acho que foi um pouco esquecido no começo do debate, né, dizer, olha, na apresentação até não ficou tão claro, eu pertenço à chapa X, à chapa Y, os meus companheiros e os partidos, enfim, fechar com essa descrição é um pedido que eu faço, que chatinha aqui, observei que faltou um pouquinho. Então, esse é o tempo da despedida, 2 minutos, obrigada pela participação, candidato Gilberto. Obrigado, Raquel. Também agradecer aqui o espaço, agradecer aqui também a participação do Gui e do Hélio, né, nesse debate importante para Chapecó. Dizer que o tempo é nosso inimigo nessas conversas, por isso talvez que a gente acelera para poder dar no foco no conteúdo. Mas nós estamos firme, Valduga e Gilberto, 65, nessa caminhada até 2 de outubro, discutindo as questões da saúde, redução das filas, vaga nas creches, períodos alternativos, e dizendo que esse movimento, ele não para agora, porque a partir da eleição nós vamos continuar em outubro e novembro, fazendo o movimento que eu coloquei anteriormente, de desenvolver uma busca junto com os servidores públicos municipais, na hora da transição, de debater a situação real que se encontra a prefeitura para transformar as propostas em plano de governo. Esse é o grande desafio logo após as eleições. Mas ainda nós estamos na caminhada. E nessa caminhada, o momento é de conversa, convencimento, mostrar as propostas, junto com os nossos candidatos a vereadores e vereadoras, que estão também nos seus locais, nos seus territórios, nas suas comunidades, discutindo e apresentando suas diversas propostas. Esse é um momento rico e a gente precisa aproveitar para parabenizar todos que se colocam, né, especialmente na coligação Chapecó Novos Tempos, para enfrentar essa situação e para debater com eles, conjuntamente, todo esse conjunto de propostas que envolve saúde, educação, esporte, lazer, cultura, segurança pública, que é um debate que não entrou aqui nas perguntas, mas é um debate que está muito forte também, tanto na cidade quanto no interior, onde nós vamos criar o Centro de Inteligência Integrado de Segurança Pública, com os diversos órgãos da Polícia Militar, Polícia Federal e da Guarda Municipal, mobilidade urbana, que é um tema importante colocado aqui e que precisaria ter um programa específico, talvez, para tudo isso. Mas, para finalizar, dizer que vamos ter outros debates, Valduga 65, 2 de outubro. Obrigado. Obrigada, candidato. Da mesma forma, quem se despede agora é o candidato Hélio Sela. Bom, eu queria aqui agradecer a participação do nosso colega Gilberto, Gui Pereira, e dizer para eles que a administração pública é um tanto complicada. Vocês estão falando que a prefeitura está numa condição meio precária. Como é que vocês vão fazer todas essas promessas, essas obras que vocês estão dizendo que vão fazer no ano que vem? Onde que vem os recursos para buscar tudo isso? É complicado, a administração pública não é isso. Nós estamos preocupados em fazer as coisas, mas nós temos esse paradigma aí para resolver os assuntos, né? Mas dessa forma, eu queria agradecer ao Rui, ao Gui, e agradecer ao Gilberto. E agradecer aos milhares de abraços recebidos ao longo dessa campanha. O sorriso das crianças, dos jovens, dos idosos, homens e mulheres, que sabem que é preciso olhar para frente. Olhar para frente. Chapecó vai continuar avançando com Buligão e Hélio Sela. E este é o sentimento que estamos recebendo nas ruas e nos abraços. A cada dia recebemos notícias boas, destacando Chapecó como polo nacional em economia, nas políticas sociais e culturais. Na semana passada, Chapecó foi reconhecida pela Folha de São Paulo como a cidade com gestão eficiente. Esse destaque levou à consideração a educação, saúde e a saúde pública. O nosso prefeito foi considerado o melhor prefeito do estado de Santa Catarina. O Buligão foi considerado o melhor prefeito do estado de Santa Catarina. Ontem tivemos mais um destaque nacional. O Ministério da Educação divulgou o IDEB. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em Chapecó está acima da média nacional, da média do estado. Santa Catarina foi a primeira no Brasil e Chapecó foi bem superior a Santa Catarina. A rede pública de Chapecó atingiu este ano a meta que era prevista para 2020. Parabéns aos nossos alunos, nossos pais, nossos educadores, nossos estagiários, a nossas merendeiras, nosso servente, toda a Secretaria da Educação. Esta é a forma de olharmos para a frente, para Chapecó seguir em frente. Buligão e Hélio Sela, número 40. Obrigado. Obrigada. E, finalmente, então, Gui Pereira, 2 minutos. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Gilberto, candidato a vice também, o Elisela, candidato a vice, você, Raquel, pela beleza desse momento de democracia que você proporcionou aos chapecoenses. Queria dizer que nós, respondendo à pergunta do Sela, que fez agora no encerramento, de que nós vamos só tomar uma única providência, é acabar com as gastanças. Aí nós vamos conseguir esses valores para nós investir em Chapecó, que há muitas gastanças dentro de Chapecó. Então, por isso, nós vamos enxugar e vamos fazer com que criemos recursos e vamos buscar recursos também no governo federal, estadual, como a minha candidata a prefeita, a Luciane, falou, que vai bater na porta de todos os deputados, independente do partido, para trazer recursos para Chapecó. Porque Chapecó está acima das pessoas, né? Então, por isso, nós temos esse compromisso. Mas quero dizer a todos que, para mim, é um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande, hoje ser candidato para esta cidade. Uma cidade que me acolheu, aqui foi onde eu cresci e tenho minhas atividades, e posso me dizer que me sinto feliz dentro dessa cidade, pela acolhida que eu tive. E, acima de tudo, tenho um desafio muito grande a todas as mulheres de Chapecó, porque o ano que vem Chapecó vai fazer 100 anos, é o centenário de Chapecó. E para a felicidade de Chapecó, nós vamos ter uma mulher administrando Chapecó. Então as mulheres têm um compromisso, têm um desafio de votar na Luciana, no 13, para que nós possamos, de fato, colocar a mulher na prefeitura municipal. Eu quero estar junto para servir com a minha experiência, com o meu trabalho e com a minha sabedoria. Com certeza vai ser uma grande administração para Chapecó. Um abraço a todos os ouvintes e se sintam com Deus. Que nós aqui fomos sabatinados e colocamos nossas propostas e nossas respostas. Ok, eu de minha parte agradeço a presença dos candidatos. A gente tem sempre essa missão, né? Na medida do possível, sempre digo isso, explico muito para o ouvinte, tentamos de uma forma muito equilibrada exercitar a democracia, abrir esse espaço, o espaço para conversa. Acho que foi muito mais uma conversa sobre temas interessantes e é bom que seja assim, né? O foco em Chapecó, o foco na cidade. A gente tem um novo encontro no dia 27 de setembro. Aí o debate é entre os candidatos a prefeito. Mas fica aqui a consideração. Quem nos acompanhou, muito obrigada. Hoje a gente fez aqui um teste, uma experiência que foi transmitir também com imagem através do Facebook aqui. Agradecer a quem participou, mesmo quem mandou comentários, não houve condição por conta, né, do regulamento do debate. Mas enfim, quem acompanhou fica com essa certeza. Não dá para dizer, olha, não sabia quem era, não conheci, não entendi. Não, ficou muito bem exposto aqui e uma certeza nós temos. Um desses três será o vice-prefeito do município de Chapecó. A gente se despede aqui e volta na segunda-feira. Obrigada pela audiência. Um abraço e até lá. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta.